O debate em torno da reforma política está em alta na capital federal. A presidente Dilma Rousseff voltou atrás da ideia de uma constituinte para tratar do assunto. Agora o Congresso resolveu dedicar maior atenção ao tema. O deputado federal Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, é o relator de uma proposta de reforma política. No entanto, há 2 meses o projeto fracassou devido a um boicote do próprio governo. Agora, Fontana começou a colher assinaturas para levar o projeto diretamente ao plenário. Ele defende a necessidade de discutir a reforma política o quanto antes. Por isso que quanto antes nós chegarmos no plenário da Câmara, antes nós vamos ter uma votação que evidentemente vai gerar um conjunto de disputas, mas tudo que o Brasil precisa é de começar esta votação da reforma política. Se o deputado A ou o deputado B tem ideias diferentes, ele tem que expressar no plenário. Nesta semana, o parlamentar recebeu uma nova proposta de reforma política feita pela Ordem dos Advogados do Brasil e pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. O projeto das entidades tem diferenças do que é relatado por Fontana. Porém, o petista afirmou que o essencial agora é agir em todas as frentes para conseguir mudar o sistema político atual. O relatório que eu havia apresentado, ele trata de um conjunto de temas que estão nesta proposta aqui, os movimentos sociais. Então nós podemos e devemos fazer sim a junção das propostas e mais do que isso. Temos que abrir a votação no plenário, como eu colocava, porque nós devemos trabalhar para votar esta reforma até o dia 7 de outubro, para que ela possa valer na próxima eleição. Para a proposta de reforma política ser levada à apreciação no plenário da Casa como um requerimento de urgência, o relator precisa ter o apoio de outros 257 deputados. Em paralelo, a OAB e o MCCE colhem assinaturas para levar a reforma política criada pelas entidades como projeto de lei de iniciativa popular ao Congresso. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Yuri Hudson.